Afecheiros 73, capítulo 36. Não podes voltar para casa outra vez. Inverness, julho de 1769. Roger caminhou devagar pela cidade, olhando à sua volta com uma mistura de fascínio e prazer. Inverness mudara um pouco, em 200 e poucos anos, sem dúvida. Mas ainda era reconhecidamente a mesma cidade, mais pequena, com certeza, com metade de ruas de terra sem pavimento, e ainda assim ele conhecia a rua pela qual caminhava, pois já andara por ali centenas de vezes. Era a Huntley Street, e apesar da maioria das lojas e das construções não lhe serem familiares, do outro lado do rio ficava a Old High Church. Não tão antiga agora, com a torre baixa destacada como sempre. Era quase certo que se ele entrasse, a senhora Dunvegan, a esposa do padre, estaria a colocar flores no coro da igreja, pronta para a missa de domingo. Mas não estaria. A senhora Dunvegan ainda não tinha nascido, com a blusa de lã grossa e as empadas horríveis com que atormentava os doentes da paróquia do marido. Mas a pequena igreja de pedra estava ali, sólida e familiar, sob a responsabilidade de um desconhecido. A igreja do seu pai não estava ali. Tinha sido construída, ou seria, em 1837, assim como a casa paroquial, que sempre parecera tão velha e decrépita, mas que só tinha sido construída no início dos anos 1900. Ele passara por lá. Não havia nada ali agora, exceto uma mistura de quinquefólio e giesta e uma única sorveira brava que surgia da vegetação rasteira, com as folhas a tremer sob o vento suave. Havia a mesma umidade no ar, com frescura, mas o fedor forte de fumos de motor não estava mais presente, substituído pelo fedor distante de esgoto. A ausência mais notada era a de igrejas, onde as duas margens do rio, um dia, exibiriam uma enorme quantidade de torres e pináculos, agora não havia nada, além de muitas construções pequenas. Havia apenas uma ponte de pedra. Mas o rio Ness, em si, estava naturalmente igual. O rio estava baixo, e as mesmas gaivotas sobrevoavam os lavadores, guinchando umas às outras, enquanto apanhavam peixes pequenos entre as pedras, sob a superfície da água. Boa sorte, amigo, disse ele à gaivota gorda que estava sobre a ponte, e atravessou o rio para a cidade. Aqui e ali, uma residência graciosa aparecia confortavelmente isolada pelos terrenos espaçosos. Uma grande senhora espalhava as saias, ignorando a presença de ralé ali próxima. Havia a Mount Gerald, à distância, a casa grande, do mesmo modo de sempre, exceto que as faias grandes que no futuro cercariam a casa ainda não tinham sido plantadas. No lugar delas, uma fileira de ciprestes italianos apoiava-se na parede da horta, parecendo sentir falta do seu local de nascimento ensolarado. Apesar de toda a elegância, diziam que Mount Gerald tinha sido construída do modo mais antigo de todos, com as fundações sobre o corpo de um sacrifício humano. Dizia-se que um operário tinha sido atraído para dentro do buraco da adega e uma grande pedra caiu sobre ele, de cima da parede recém-construída, esmagando-o até à morte. A história local dizia que ele fora enterrado ali na adega e o seu sangue uma oferenda aos espíritos famintos da terra que, satisfeitos, permitiram que a construção continuasse próspera e intocada ao longo dos anos. A casa não devia ter mais do que 20 ou 30 anos agora, pensou Roger. Provavelmente havia pessoas na cidade que tinham trabalhado na sua construção, que sabiam exatamente o que acontecera naquela adega, a quem e porquê. Mas ele tinha outras coisas a fazer. Mount Gerald e o seu fantasma teriam de guardar os seus segredos. Com uma ligeira ponta de arrependimento, ele deixou o casarão para trás e voltou a sua curiosidade de estudioso para a estrada que o levava às docas a jusante. Com uma sensação que só podia ser de déjà-vu, abriu a porta de um pub. A entrada mal construída, com as lajes de pedra, estava como ele a vira há uma semana e daqui a 200 anos. E o cheiro familiar de fermentação e levedura no ar eram um conforto para o seu espírito. O nome tinha mudado, mas não o cheiro da cerveja. Roger bebeu um gole grande do copo de madeira e quase se engasgou. Está tudo bem, homem? O empregado de bar parou com um balde de areia na mão para olhar para Roger. Está tudo bem? Disse Roger com a voz rouca. Tudo bem? O empregado de bar assentiu e voltou para trás para espalhar areia. Mas ficou de olho em Roger, para o caso de ele parecer querer vomitar no chão, recém-varrido e coberto com areia. Roger tossiu e pigarreou, e depois bebeu mais um gole com cuidado. O sabor era bom, muito bom mesmo. O conteúdo alcoólico é que foi inesperado. Aquela bebida tinha muito mais álcool do que qualquer cerveja moderna que Roger conhecia. Claire dissera que o alcoolismo era comum na época e Roger conseguia perceber facilmente porquê. Mas se a embriaguez fosse o maior problema a ser enfrentado, ele lidaria bem com isso. Sentou-se em silêncio perto da lareira e bebeu, saboreando o sabor intenso e amargo da cerveja, enquanto observava e ouvia. Era um pub de Porto e muito movimentado, tão perto das docas em Moray Firth, que acolhia capitães e mercadores, assim como marinheiros dos navios no Porto, e também estivadores e operários dos armazéns das redondezas. Muitos negócios, de um tipo ou de outro, eram realizados sobre superfícies manchadas de cerveja das suas muitas mesas pequenas. Sem prestar muita atenção, Roger percebeu que um contrato estava a ser fechado para o envio de 300 rolos de tecido de lã fina de Aberdeen para as colónias, em troca de uma carga de arroz e índigo das Carolina do Norte e do Sul. 100 cabeças de gado de Galloway, 600 quilos de rolos de cobre, barris de enxofre, melaço e vinho. Quantidades e preços, datas de entrega e condições eram trocadas no meio de rebuliço das conversas e dos gases de cerveja do pub, com as nuvens pesadas de fumo de tabaco que pairava perto das vigas dos tetos baixos. Não eram só produtos que eram comercializados. A um canto estava sentado o comandante de um navio, distinto, com o corte do seu sobretudo e o tricórnio preto sobre a mesa ao lado do seu cotovelo. Ele estava a ser assistido por um escrivão, com um livro mestre e caixa de dinheiro sobre a mesa à sua frente, a entrevistar várias pessoas, imigrantes que tentavam arranjar passagens para si e para as suas famílias, para as colónias. Roger observou as negociações. O navio ia para a Virgínia e, ao fim de estar a ouvir já há algum tempo, deduziu que o custo da passagem para um passageiro do sexo masculino, ou seja, para um cavalheiro, era de 10 libras e 8 chelins. Aqueles que estavam dispostos a viajar nas entrepontes, apertados como barris e gado nos compartimentos mais baixos, podiam embarcar por 4 libras e 2 chelins cada, levando os seus próprios alimentos para uma viagem de 6 semanas. A água doce era oferecida, pelo que ele se apercebeu. Para quem desejasse viajar, mas sem dinheiro, havia outros meios possíveis. Um contrato para o senhor, para a sua esposa e para os seus dois filhos mais velhos. O capitão inclinou a cabeça pensativo, analisando a família que estava à sua frente. Um homem pequeno e magro, que devia ter 30 e poucos anos, mas parecia muito mais velho fraco e encurvado pelo esforço do trabalho, a esposa, talvez um pouco mais jovem, atrás do marido, olhos colados ao chão, segurando as mãos de duas meninas pequenas. Uma das meninas tinha ao colo o irmão mais pequeno, de 3 ou 4 anos. Os rapazes mais velhos estavam ao lado do pai, tentando parecer adultos. Roger imaginou que eles tivessem 10 ou 12 anos, imaginando que a estatura baixa se devesse à subnutrição. O senhor e os rapazes, pode ser, disse o capitão. Franziu o senho para a mulher, que não ergueu o olhar. Ninguém comprará uma mulher com tantos filhos. Talvez ela possa ficar com um deles, mas o senhor tem de vender as raparigas. O homem olhou para a sua família. A esposa manteve a cabeça baixa, sem se mexer, sem olhar para nada. Uma das raparigas mexeu-se, reclamando baixinho que a sua mão estava a ser esmagada. O homem virou-se para trás. Concordo, disse ele em voz baixa. Elas podem, talvez, ficar juntas? O capitão esfregou a boca com a mão e assentiu, indiferente. É bastante provável. Roger não esperou para testemunhar os pormenores da transação. Levantou-se abruptamente e saiu do pub. A cerveja preta tinha perdido sabor. Parou na rua, tocando nas moedas que tinha no bolso. Era o único dinheiro que tinha conseguido reunir no pouco tempo que teve. Pensara que seria suficiente. Ele era de bom tamanho e tinha uma boa confiança nas suas habilidades. Mesmo assim, a cena que presenciara no pub fizera-o tremer. Crescera com a história dos habitantes das terras altas. Sabia muito bem o tipo de coisas que levava as famílias a tamanho desespero, a ponto de aceitarem a separação permanente e a semi-escravidão como preço pela sobrevivência. Ele sabia tudo sobre a venda de terras que forçava os pequenos agricultores a saírem das terras que as suas famílias tinham tratado durante centenas de anos. Sabia tudo sobre as condições horríveis de penúria e fome nas cidades, a condição simplesmente insuportável da vida na Escócia naqueles dias. E, contudo, nem todos os anos de leitura e estudo o prepararam para a cara daquela mulher, os olhos fixos no chão, coberto de areia, agarrando com força as mãos das filhas. 10 libras e 8 chelins. Ou 4 libras e 2 chelins. Além disso, tudo o que gastaria com comida. Ele tinha exatamente 14 chelins e 3 dinheiros no bolso, com um punhado de moedas pequenas de cobre e alguns quartos de dinheiro. Desceu lentamente a rua que levava à beira do mar, olhando para a frota de navios que tinham ancorado nas docas de madeira. Barcos pesqueiros, na sua grande maioria, pequenas galés e brigues que realizavam as suas negociações em Firth ou, no máximo, percorriam o canal, levando carga e passageiros para a França. Apenas 3 grandes navios estavam ancorados em Firth, de um tamanho para desbravar os ventos na travessia do Atlântico. Ele poderia atravessar pela França, claro, e embarcar num barco lá. Ou poderia viajar pelo país até Edimburgo, um porto muito maior do que Inverness. Mas seria muito tarde no ano para navegar. Brianna levava-lhe 6 semanas. Ele não podia perder tempo para a encontrar. Só Deus sabia o que podia acontecer a uma mulher sozinha ali. 4 libras e 2 chelins. Bem, certamente poderia trabalhar. Sem filhos, nem esposa para sustentar. Poderia guardar a maior parte dos seus ganhos. Mas, dado que um escrivão médio recebia algo como 12 libras por ano e que ele tinha muito mais hipótese de encontrar trabalho a limpar estábulos do que a tratar de contas, as chances de guardar dinheiro num espaço de tempo razoável eram muito pequenas. O mais importante primeiro, murmurou ele. Primeiro descobres para onde é que ela foi, antes de te preocupares em chegar lá. Retirando a mão do bolso, virou à direita entre dois armazéns e para uma viela. O seu ânimo matinal tinha-se evaporado, mas elevou-se ligeiramente, todavia, quando viu que tinha acertado na sua suposição. O escritório do capitão do Porto ficava onde ele esperara, na mesma construção de pedra, onde ainda estaria 200 anos depois. Roger sorriu ironicamente. Os escoceses não costumavam fazer mudanças, apenas pelo gosto de mudar. O interior do escritório estava cheio e movimentado, com quatro escrivãos ocupados atrás de um balcão desgastado de madeira, rabiscando e carimbando, levando pilhas de papel de um lado para o outro, levando dinheiro e guardando-o num escritório interior, de onde apareciam momentos depois, trazendo recibos em bandejas de latão envernizado. Um grupo de homens impacientes estava ao balcão, cada um deles sinalizando, com a voz e a postura, que os seus negócios eram mais urgentes do que os do colega ao lado. No entanto, assim que Roger conseguiu chamar a atenção de um dos escrivãos, não houve grande dificuldade em ver os registros dos navios que tinham partido de Inverness nos últimos meses. Aqui, espere, disse ele ao jovem que empurrou um livro grande de capa de couro pelo balcão para si. Sim, o escrivão estava corado por causa da pressa e tinha uma mancha de tinta no nariz, mas parou educadamente. Quanto é que recebem por trabalhar aqui? Perguntou Roger. As sobrancelhas do escrivão ergueram-se, mas ele estava com muita pressa para fazer perguntas ou para se ofender com a pergunta. 6 shillings por semana, disse rapidamente. E desapareceu ao ouvir alguém a gritar Munro no escritório por detrás do balcão. Roger abriu caminho pelo mar de gente e levou o livro de registros para uma pequena mesa perto da janela, longe do fluxo intenso. Tendo visto as condições nas quais os escrivãos trabalhavam, Roger ficou impressionado com a legibilidade dos registros feitos à mão. Ele estava habituado com a caligrafia arcaica e a pontuação excêntrica, apesar de que as que vira eram sempre amareladas e frágeis, a ponto de se desintegrarem. Sentiu uma ligeira emoção de historiador ao ver a página diante dele, nova e vazia, e mais à frente o escrivão que estava sentado a uma mesa alta a copiar o mais depressa que a pena permitia, com os ombros curvados contra o tumulto na sala. Estás a ser maricas, disse uma vozinha fria no seu cérebro. Ela está aqui ou não está? Teres medo de verificar não vai mudar isso. Toca a ler. Roger respirou fundo e abriu o grande livro mestre. Os nomes dos navios estavam muito bem escritos no topo das páginas, seguidos pelos nomes dos seus donos e sócios, com as cargas e datas de embarque. Ariana, Polifemus, Mary Widow, Tiburon. Apesar da sua apreensão, ele não conseguiu evitar admirar os nomes dos navios enquanto folheava o livro. Meia hora depois, parara de pensar na poesia e na criatividade, apenas anotando o nome de cada navio, enquanto corria o dedo pelas páginas com um desespero cada vez mais evidente. Não estava ali. Ela não estava ali. Mas tinha de estar, disse ele a si mesmo. Só podia ter embarcado no navio para as colónias. Onde mais poderia estar, diabos? A menos que, afinal, não tivesse encontrado o aviso. Mas a sensação de enjoo por baixo das suas costelas garantia-lhe que encontrara. Nada mais a teria feito arriscar a atravessar as pedras. Inspirou fundo e fechou os olhos, que estavam a ficar cansados com as páginas cheias de caligrafia. Então abriu os olhos, voltou ao primeiro registro relevante e começou a ler outra vez, murmurando cada nome, para ter a certeza de que não saltaria nenhum. Senhor Phineas Forbes, cavalheiro. Senhora Vilhelmina Forbes, Mestre Joshua Forbes, Senhora Josephine Forbes, Senhora Eglantine Forbes, Senhora Charlotte Forbes. Sorriu ao pensar no Senhor Phineas Forbes, cercado pelas suas mulheres, mesmo sabendo que senhora ali podia ser usado tanto por mulheres casadas como por solteiras, e não para senhoritas. Ele imaginou Phineas entrar muito orgulhoso na embarcação com quatro esposas, com o mestre Joshua na retaguarda. Senhor William Talbot, mercador, Senhor Peter Talbot, mercador, Senhor Jonathan Bicknell, médico, Senhor Robert MacLeod, agricultor, Senhor Gordon MacLeod, agricultor, Senhor Martin MacLeod. Mas nenhum Randall, desta vez. Não no Persephone, nem no Queen's Revenge, nem no Phoebe. Coçou os olhos que lhe doíam e começou a ler o registro do Filipe Alonso, um nome espanhol, mas estava relacionado nos registros escoceses, partindo de Inverness, sob o comando do capitão Patrick O'Brien. Ele não desistira, mas começara a pensar no que ia fazer a seguir, se não encontrasse o nome dela nos registros. Lali Broch, claro, ele já lá tinha estado, na sua própria época, nas ruínas abandonadas da propriedade. Conseguiria encontrá-la agora, sem a ajuda de estradas e placas informativas? Os seus pensamentos foram interrompidos quando o seu dedo parou perto do pé de uma página. Não era Brianna Randall, não o nome que ele procurava, mas um nome que reconheceu na sua mente. Fraser estava escrito com uma letra inclinada e fina. Senhor Brian Fraser. Não, não Brian, nem tão pouco senhor. Inclinou-se mais para observar a caligrafia preta. Fechou os olhos, sentindo o coração a bater forte no peito, e o alívio inundou-o, intoxicante, como a cerveja escura especial do pub. Senhora, não senhor. E o que a princípio parecia apenas uma cauda exuberante no N de Brian, era numa análise mais atenta, quase certamente um A descuidado. Era ela, tinha de ser. Era um nome incomum. Ele não vira outras Brianas ou Brianas em nenhum registro do livro enorme. E até Fraser fazia sentido, mais ou menos. Numa busca quixotesca pelo pai, ela passara a usar o nome dele, o nome a que tinha direito. Fechou o livro como se quisesse impedi-la de escapar das páginas e sentou-se durante um momento a respirar. Tinha-a encontrado. Viu o escrivão de cabelo claro olhar para si, do balcão, e a corar, abriu o livro-mestre outra vez. Filipe Alonso. Partiu de Inverness no dia 4 de julho, Anno Domini de 1769, para Charleston, Carolina do Sul. Franziu o sobrolho ao ver o nome, repentinamente incerto. Carolina do Sul? Seria aquele o destino real dela ou apenas o mais perto a que ela conseguia chegar? Ao analisar rapidamente os outros registros, não viu navios em julho a partir para a Carolina do Norte. Talvez ela tivesse simplesmente embarcado no primeiro navio para as colónias do Sul, pretendendo viajar por terra. Ou talvez ele estivesse errado. Sentiu um arrepio frio, que nada tinha a ver com o vento do rio a entrar pelas frestas da janela ao seu lado. Olhou para a página outra vez e teve a certeza. Não, a profissão não era especificada, como tinha acontecido com todos os homens. Era certamente uma senhora. E assim, deveria ser Brianna também. E se era Brianna, também era Brianna. Ele sabia isso. Levantou-se e entregou o livro, por cima do balcão, ao seu conhecido de cabelo claro. Obrigado, homem, disse ele. relaxando e usando o próprio sotaque. Pode dizer-me se há um navio no porto a partir para as colónias americanas em breve? Ah, sim, disse o escrivão, guardando o registro com uma mão e aceitando a passagem de um cliente com a outra. Será o Gloriana? Parte depois da manhã, para as Carolinas. Olhou para Roger de cima a baixo. Imigrante ou marinheiro? Perguntou ele. Marinheiro, disse Roger prontamente. Ignorando a sobrancelha erguida do outro, gesticulou em direção à floresta de mastros visíveis pelas janelas. Onde devo registar-me? Com as duas sobrancelhas erguidas, o escrivão meneou a cabeça na direção da porta. O dono dele trabalha no Friars, quando está no Porto. É provável que esteja lá agora. É o Capitão Bonnet. Conteve-se para não acrescentar o que era óbvio na sua expressão desconfiada. Se Roger era um marinheiro, ele, o escrivão, era um papagaio africano. Muito bem, Moguile. Obrigado. Esboçando um cumprimento, Roger virou-se. Mas já na porta virou-se para trás e viu o escrivão ainda a olhar para si, ignorando a pressão de clientes impacientes. Desejo-me sorte, disse Roger com um sorriso. O sorriso de resposta do escrivão foi tocado por algo que podia ter sido admiração ou melancolia. Boa sorte, homem, disse ele e acenou em despedida. Quando a porta se fechou, já conversava com o cliente seguinte, com a pena posicionada para o registro. Encontrou o capitão Bonnet no pub, como lhe dissera ao escrivão, a um canto sob uma nuvem densa e azul de fumo que o próprio charuto do capitão espessava. O seu nome? Mackenzie, disse Roger num impulso repentino. Se Brianna podia fazer aquilo, ele também podia. Mackenzie. Alguma experiência, Sr. Mackenzie? A luz do sol iluminou o rosto do capitão, fazendo com que ele se miscerrasse os olhos. Bonnet afastou-se para a sombra e as marcas de expressão à volta dos seus olhos relaxaram, deixando Roger exposto a um olhar desconfortavelmente insistente. Já pesquei arenque algumas vezes no Mintes. Não era mentira. Ele já tinha passado muitos verões na adolescência num barco de pesca de arenque, capitaneado por um conhecido do reverendo. A experiência tinha-lhe rendido uma boa camada de músculos, ouvido para o cantarolar cadenciado das ilhas e aversão fixa ao arenque. Mas ele sabia como segurar uma corda nas mãos, pelo menos. Ah, você é bem encorpado. Mas um pescador não é a mesma coisa que um marinheiro. O sotaque ligeiramente irlandês do homem não deixou claro se aquilo se tratava de uma pergunta, de uma afirmação ou de uma provocação. Não pensei que fosse uma ocupação que exigisse grande habilidade. Sem qualquer motivo aparente, o capitão Bonnet causou-lhe um arrepio na nuca. Os olhos verdes aguçaram-se. Talvez mais do que pensa. Mas certamente não é nada que um homem, disposto a isso, não consiga aprender. Mas o que é que fez com que um homem do seu tipo se interessasse pelo mar de repente? Ele olhou de relance para as sombras da taberna, observando. Do seu tipo? Qual seria? Questionou-se Rogers. Não pela sua fala. Ele tomara o cuidado de esconder qualquer vestígio de Oxford, adotando o modo de falar dos habitantes das ilhas. Estaria muito bem vestido para um candidato a marinheiro? Ou seria a gola queimada ou a marca de queimadura na frente do casaco? Penso que isso não é da sua conta, respondeu ele imparcialmente. Manteve as mãos relaxadas ao lado do corpo, sem grande esforço. Os olhos verdes analisaram-no com frieza, sem pestanejar. Como um leopardo, a observar uma fera que passa, pensou Roger, questionando-se se o esforço valeria a pena. As pálpebras pesadas fecharam-se mais. Não valia a pena, por enquanto. Você vai embarcar ao pôr do sol, disse Bonnet. 5 chelins por mês, carne 3 vezes por semana, pudim de ameixa aos domingos. Terá uma cama de rede, mas arranja as suas roupas. Ficará livre para sair do barco assim que a carga for retirada, mas nunca antes. Estamos de acordo, senhor? Estamos, disse Roger, sentindo a boca seca de repente. Teria dado qualquer coisa por uma caneca de cerveja, mas não agora, não ali, sob aqueles olhos verdes claros. Pergunto pelo Sr. Dixon, quando embarcar. Ele é o comissário. Bonnet inclinou-se para trás, tirou um caderno pequeno de capa de couro do bolso e abriu. Audiência concluída. Roger virou-se e saiu do pub sem olhar para trás. Sentiu um arrepio na base do crânio. Se olhasse para trás, sabia que veria aquele olhar claro, fixo nele, por cima da margem de um livro não lido, observando todos os seus pontos fracos. O arrepio, pensou ele, era onde os dentes se encontrariam.